Autorizado ali, aí decolar. Pistão no zero, vento calmo, Otan 9245. Autorizado, decolagem 1 no zero, Otan 9245. Nave 245, decolado 51, chame controle 130, decima 8, tem um bom voo. 7, 9, 4, 5, boa. 2. Passaredo 2222, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Boa noite, pouso autorizado, vento calmo, 2222. Dois, no solo 59, libere direita na minha escuta. Prossiga Alfa Kilo, Tátio 3, remota 2, Romeu. Alfa Kilo 3, 2, Romeu. 2, 2, 2, 2. Número passarelo 2228, solicito pushback. Seguinte, passarelo 2228, aguarde para o push. 2228. Passarelo 2228, autorizado pushback, acionar o chame táxi. Pedido de pushback, acionamento, reportará para o táxi. Passarelo 2228. Passarelo 2228, solicita táxi POB 49, 4 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. Passarelo 2228, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1, no Taxway Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1017. Entende, pátio 3, pátio 1, Índia, reportará pronto no ponto de espera da pista 10017. Passarelo 2228, autorizado táxi. 2222, se aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Fortaleza 2228, autorizado a olhar e manter cabeceira 1-0. Mantém pista 1-0, Fortaleza 2228. Passarelo 2228, livre de decolagem da 1-0, vento calmo. Livre de decolagem da 1-0, passarelo 2228. Passarelo 2228, decolado ao 09, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Tente 120, decimal 8, muito obrigado, passarelo 2229. Good morning, Taxi 170, runway 10. Country 170, I have a site clear to land runway 10, come with now. Just land 10, T170. 13170 on the ground at 13. Turn your right, remain this frequency, taxi via Alpha and Juliet, remote position 13, April 1. Alpha Juliet, remote one. November é o ajuste 1097, ciente da intenção de pouso, cabeceira 35, reporte ingressando final da 35, Eco Zulu November. Resposta final da 35, Passando o Eco Zulu November, tráfego avistado, autorizado pouso, cabeceira 35, o vento variável com 03 nós. Hotel Echo Zulu November no solo Zulu 8, autorizado backtrack e retorno via Papá até o Pátio 5. Frequência livre no corte, boa noite. Salvador, aqui é o 9-1-4-1, estabilizado na X-Ray, galera. 9-1-4-1, 406, boa noite, tráfego avistado, altura de aeroporto, pista 10, vento calmo. Vento da Pouso 10, tá 91, 406, confirmado ajuste 107, ó. Afirmo, 1017. Obrigado. Tower Blue, morning, Go 9060, Radio Beacon, we have the runway type. Go 9060, continue your approach, you are the number 2 for landing runway 10, standing by runway indicated. Affirm, standing by for landing clearance, Go 9060. No solo aos 25, lidere a direita na Fox, na minha escuta, Alfa e Juliette até o portão 07, pelo 9146. Alfa e Juliette para o 7, o canal 046. Zero, clear to land, runway 10, the wind is calm now. Affirm, clear to land, runway 10, runway 10. Continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. 3520. Go 9060 on the ground, that's 27, turn your right, remain this frequency, taxi via Alpha and Kilo, apron 3, remote position 1, Lima. Position, my lane, I go higher. 3520, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso, pista 10, 3520. Salvador, muito boa noite, azul 6908, final de 10 milhas. Azul 6908, boa noite, continue a aproximação, aguarde informação da pista livre, o ajuste é no 0 no 7. Pista 0 no 7, Salvador. Solo 31, libere direito na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette, portão 05. Direita na sua escuta, Alfa e Juliette pro 05, da 3520, até já. Azul 6908, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Desce pouso para o azul 6908. Alô, 6908, no solo as 35, libere direita na minha escuta. Prossegue Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, na sua escuta. Olá, obrigado. Diego, 592, LS, tá 1-0, baixar e tá lá. Bruno 592, bom dia, tráfego avistado, autorizado com pistão no zero, vento calmo. Diego, 1-0, 592. Bruno 1192, bom dia, autorizado para Recife via rota Antezulu 17, nível 370. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, decolagem da 10, primeira curva esquerda. Transponder 5463, controle 120, decimal 80. Bruno 192, correto, portão 08, chame pronto, pushback assinado. 4-1-592 no solo aos 4-0. Libere direita na minha escuta. Prossegue Alfa Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Libera direita, 1-592. Alfa Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Argentina 1910, continue on approach and stand by the landing clearance to runway 10. Continue approach and stand by for landing clearance, Argentina 1910. Argentina 1910, clear to land runway 10, calm and wind. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910, the ground is at 4-5. Turn your right to remain this frequency text via Alpha and Juliet, gate to 1-1. 1910, Outside Julia, I'm gate 11, I'm taking 191. Aguarde para o posto 1192.